Solo controlado, Guardião 01. Delta Papa Foxtrot, Solos 1400, confirme o pátio. Aviação geral. Quente, Delta Papa Foxtrot, direito 1211. 211, obrigado. Duna 864, voa Duna, descendo para 3 mil pés. Duna para 3 mil pés, Duna 864. Delta Papa Fox, siga via Alfa, repórter 2 10. Guardião 01, frequência livre, bom dia. Azul 9141, desço para 4 mil pés, o ajuste mantendo no 3. Delta Papa Fox, na escuta? Por esquerda agora, ingresse no pátio 3 e aguarde instruções. Seu estacionamento provavelmente será no pátio 3, coordenado com a acreditação do aeroporto. Então, será no pátio 3. Obrigado. Salvador, o 094 da Gol 10, puxa essa nave. Aciane e puxa, chame o táxi 094. Confirme. Papa Romeo, Juliette, Novembro, Whisky, aciona a identificação, autorizada a chegada à MAN, desça e mantém o nível 050. Zero nove noite, avistado, autorizado pouso, pátio 2, reporte solo controlado. Vai apontar o solo controlado, o patrulhado, 04. Estabilizado, boa noite, 64. Prossiga. Novembro Yankee Mike, na proa da rotatória, reporta para descida. Azul 4207, autorizado. 340 para Guarulhos. Recorda, pistão 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição ótima. Intercepta a Vicórdia 10 e sai com o caminhão. Controle Salvador 120, decimal 8. Transponda 54 e 52. Correto 4207, sem para feedback. Papa Serra, bom dia, prossiga. Turno 864, efetuando desvio. Acima, 5 graus aqui, tem um touro. A gente reporta pro ano Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1013. Descendo para 2013, já está na proa de Duna, já, o ano 864. As viaturas que estão à sua esquerda são da Polícia Federal? Gente, mantenha a posição que eu vou verificar, só um minuto. Solo 3191, puxa acionamento, portão 5. Minutos, né? 3 a 9 horas. Tá. Impacto 094 da Gol, 142 a bordo, 310 Teresina. Estabilizado, gol no 864. Gol no 864, completa final, torre 1895. 1895, bom dia. É esse sim. Será que esse é o mesmo que vai vir aqui para o 5? Realizador 9541. Fox Terra visual com 17? Afirmativo, Jorge. Para ingresso no circuito, torre 1895. Torre 1895, muito grato. O Salvador de Papa Uniforme, Fox Terra. Foxtrot, Sierra, pro em sinal da 17, reporte passando através de Lenrimar, ajuste 1013. Ajuste padrão, sinal da 17, reportará através da EMA, Fox Sierra. Cheque com a passear, estou autorizado de turno. Vamos estacionar, fica frio. A movimentação fica a seu critério nessa área de manobra. Informe no corte, somente no corte, não precisa de um abruedor. Cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, X-09-9. Baixo trem travou, autorizado pouso, gol no 864. Chame táxi. Autorizado, chama táxi na 3-1-9-1. Gol 864, informe o tráfego, uniforme Lima Alfa Charlie, seguindo para a pista auxiliar, não interfere. Ciente, 64. Azul 9541, interceptando o localizador, visual com aeródromo. Azul 9541, completa final, torre 1895. 1895, torre, bom dia. Terra, faça um 360 com curvas pela esquerda devido ao tráfego adicional, uma milha obsterna. Positivo, iniciando um 360 pela esquerda, ponto qualquer. Salvador, bom dia, 954, está na final, visual, estabilizado o localizador. Azul 9541, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1013, informe tráfego, espera, setor norte, uniforme Lima, Alfa Charlie, não interfere. 7, 9541. Corre, bom dia, 094, gol, ponto de espera, 10 próprio. 1094, mantém ponto de espera. 094, gol. Solos 1-1, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, na direita. Cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. É, eu, Azul 1541, não tenho machado travado, ciente do vento. Ciente do vento. Alfa, vai reportando, Juliette. Faça um novo 360 curto, reporte final 17. Positivo, iniciando um novo 360 curto, reportará final do 17, ICA. Fox. Reporte final 8 daqui para 22 passageiros, não? Gente, agora. Obrigado. Eu vou solicitar agora, né? Vamos ver quando vai chegar. Ah, não sei quando vai chegar. Beleza, então. Obrigado aí. 9541, não atende a banda de pássaros no setor de pouso. 741. Juliette November Whisky, desça para 2000 pés, ajuste no 093 e calibre LS a bota localizador. November Yank Mike, prossiga. Esse para o nome 510, ajuste no 013, atenta a área proibida de Camaçari. No 013, afirmativo, desce inicialmente para 2510, devido à área proibida de Camaçari. Visual contra pregou na final curtíssima da 10, ok? Gente, Foxtrot, Foxtrot, encerra, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Continua e aguarda a autorização de pouso. Yeah. Até a chegada. 1094, ali mantém no 0. Ali mantém 094. Salve, Jota, Papa Fábio. Prossiga. Por gentileza, peça porque a ilusão não era uma ilusão. Pode ser solicitado. Gente. Santa Juliette, boa noite, 604. Boa noite, 64. Siga ver Juliette, atento ao tempo, portão 5. Sente portão 5, atento ao tempo, no Manaus. 3191 para o Sarto, condenado da Vila, 3 horas e 40, 93 agora. 1-2-1-1. Ok, à direita, confirme a frequência 121-1. Afirmo, 1-2-1-1. Ok, grato. Azul 4082, identifica a chegada a Mari, desça até o 0620. 0620, Mari 4082. Solo, bom dia, 9541. 9541, Alfa Kilo Pat 3, bom dia. Alfa Kilo Pat 3, bom dia. Solo, sou American 219. Prossiga. Seu, a alteração de posição, agora é a posição 6 do PAC 3. Gente, efetua o pushback e chame para iniciar o rebote. Não, entendi, senhor. Autorizado pushback, chame quando para iniciar o rebote, deslocamento até a posição 62 do PAC 3. Positivo, senhor. Encerra. Era 94, decolado 15, controle 120, décimo 8, morro. 208, manda agora. Salvador, bom dia, gol 10094. Gol 094, contato radar, 370, sai da bomba. Bom, motorista voa direto forte, gol 0094. Inicialmente mantém a saída. Tem a saída. Paulo, Salvador, América 29. Prossiga. É, solicitando aqui autorização para início do reboque. Joda, 229, início do reboque. Até a posição 62 do pátio 13 foi na terra. Positivo. Foxtrot Serra, ciente, estacionado, frequência livre, bom dia. Relaxa a câmera e estabilizar a análise. Leste 9 Luiz, que completa final torre 1895. É. Controle 128, 1208, tá 83191. Salvador, bom dia, 3191 da TAM 1500, tá? Então 3191 no contato radar 340 Seda da Ema. 340, pode valer, tá? Faz 2000 autorizado. 2000, Leda. 3191. Em Salvador, para a Rádio Grande Calandre, espaço externo da Centro Nova. Possibilidade de posição marcante, se for tráfego único. Papa Romeu, Juliette, November Whisky, plano modificado 18, curva à esquerda, reporte, correção autorizada, girar base pela direita, reporte final 17, baixar e travado. É, baixar e travado. Deveria que Mike desça para o 1510, o ajuste no 093, na prova da tata da reporta visual com o 97. Desça para o 1510, o ajuste no 093, a reporta visual para o 7, November Mike. Juliette, após o pouso, vanguarda, aeroespaço. Juliette, November Whisky avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus, X089. É. Pré 6200, identifica a chegada Mário e desce até o 070. Azul 4082, velocidade? Reduzindo agora para 250. Gente, velocidade agora. 265 decrescendo. Gente, reduza para 2109 o número 2. 2109. November Whisky, Solange 21, libere a direita, estacionar frequência livre, bom dia. American 229, São Salvador. Prossiga. Senhor, é, informando aí outra alteração de posição agora, posição número 2. Presente, número 2, pode 3, pode até. Hoje desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, está livre LS, reporta localizador. Azul 4207. Azul 4207. Serra até o Yankee, desça para 4 mil pés e ajusta no 093. Então 3191, Recife 3325, alterna 3395. 3325, 3395, boa. Contador de Salvador, boa dia, chanel 6255, centro da novembro. 6255, identifica a chegada na área, desça até o 0620. Identificou, Mari 0620. O November Yankee Mike está visual com o 7? Afirma, visual. November Mike. 2895. 2895, November Mike. Azul 4082, desça para o 050. 950, 4082. November Yankee Mike reportando no final de 3 milhas da 7. Final 3197, vai reportar a 94. Oceano 6200, desça para 050. Azul 4082, desça para 3000 pés, ajuste no 093. 033-4082. Aproxima, tá aí? Serra até o Yankee, prossiga. Serra até o Yankee, mantém a chegada. O som vai modificar mais perto e ir para o 97? Então mantém a chegada. Após Alagoinhas, bolso pelo Duna. Nós vivemos com o uísque no 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporta Paripe, ingresso no Interlagos. Estabilizado, voo no 1162. Voo no 1162, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Voo no 1162. Para posicionamento azul, 4287. Autorizado, 4217, pushback, sai sempre aqui. Autorizado, 4282. 4082, desça para 2000 pés, ajusta no 013, está livre LS, aporta localizador. 2000 feet, 2000 pés, está livre e reportar estabilizado, 4082. Salvador, bom dia, bom número 62, final da 1-0, vai estar travado. Bom, 1162, livre posto, piso 90, vento 1190 graus, 092. Livre posto, 6200, desce via para 2000, ajuste 1013. Desce via para 1013. 737 na final da 1-0. Afirma, 9-0. E tem condições de prosseguir como número 2 para pouso no aeródromo? Como número 2, reduzindo 9.5. 9.5. Bom, número 62 para informação à sua esquerda, um Papa 28 alfa, aproximando da cabeceira auxiliar, não interfere com o seu pouso. Sim, igual ao número 62. Eu 556, tem informação, autorização, galhão. Pergunta 556, só um minuto, cópia. Estabilizado, visual 4082. Azul 4082, torre 1895. 1895. Voador azul 4207, com 4 horas de inserção autonomia, até no Ribeirão, 83 a bordo para trás. Azul 4207, siga a viagem para o ponto de espera, quando lá torre 1895, ajuste 1003, bom voo. Autorizado, táxi da carteira 10, com a faixa 395, confirma ajuste? Padrão. Uno 556, pronto, cópia? Tá pronto, 556. Autorizado, 360 para o Galeão, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda após a Irume. Irume intercepta a UPE November 857 e segue no Fome Rosa. Controle Salvador 1-20, décima 8, transponda 5472. 360 Galeão, decola 10 curva direita, Nadael, Leda e Irume, e lá intercepta a perna 9857, controle 208, transponda 5472, voo no 556, está no 4. Correto, no 556, para o pushback, acionamento. Chamará. Bom dia, Gol 962, siga via Alfa, Juliette, portão 1-0. Bom dia, Altar, 3895, informação no dentro da presença número 1. Livre para o setor, na Rua Zero, 402, baixado, travado. 3895, horário do plano. Só um minuto. Solo Salvador, que é o American 29, informa o fim do reboque, bom dia e obrigado. Gente, 229, bom dia. Solo Salvador, azul 4207, considera no zero, pronto, da programação. Azul 4207, após o pouso 09 nacional, ali mantém no zero. Após o pouso 09 nacional, ali mantém, azul 4207. Pode prosseguir na descida, 6255. Para 6255, desce via para 2000, ajuste 1013. Via para 2013. Bom, Salvador, bom dia, o Gol no 790. Nós estamos dentro da informação 90. Bom dia, Gol no 790 para Recife, prepare a PUC e aguarde cópia. Aguarde a cópia, Gol no 790. Boa tarde. 4082, solo 32, libre direito, chama sua linha no 211. Direita 211, 402. Solo azul 4082, vibrando. Do 4082, bom dia, chega via Alfa Juliette, portão 01. Né? Alfa Juliette 01, 4082. 4082. 207 de decolagem 0, vento 120 graus, 109. Decolagem 0420. November, Oscar Whisky, reposta a rotatória visual com a 17. November, Oscar Whisky, rotatória de contato visual com o campo. Ele é a Sochanel 6200. Sochanel 6200 estabilizou? Afirmo. Completa final torre, 1895, bom pouso. 1895. Sochanel 6200. Sochanel 6200, vento 120 graus, 99. Altímetro 10 no 3, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, 62, 0, 0. Decolado aos 34, acionando o transponder 5452. Chama o controle em 120, decimal 8. 5452, 208, obrigado, bom serviço. É bom te mandar. Chamado, bom serviço. 4207, passando mil peças, Tadael. Fazer 4207, contato radar, suba para 340, saída da Dael. 340, Dael, 4207. Controle Salvador, por favor, tráfego isso, que é 2 milhas da rotatória, tem um campo. November Osco Whisky visual com 7? Afirmativa, November Osco Whisky visual com 7. Para ingresso no circuito, torre 1895. Ingresso 1895, November Osco Whisky. Letícia, bom dia, prossiga. Olha o céu. Quatorze e quarenta. Veracruz. Essa é a como é que será, prossiga? Torre Salvador, November Osco Whisky, na prova da rotatória, em contato visual com o campo. November Osco Whisky, reporta na final de 3 minutos da 1-7. Reporta na final da 1-7, November Osco Whisky. 10 minutos. Sando 0 para cópia? Afirmativo. 370 para Recife autorizado, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponder 5477. Estamos autorizados no 370, decola no 0, Puca, Caju, 1208, controle, transponder 5477, 4790. Correto, quando 790, chama para o funcionamento. Chama aí. Na prova 4207. Mapa Tango Vitor Charlie Hotel, no escuta do controle de Salvador. Exato, decola da pista 10, saída Arbor, após Arbor Elefa. Em Elefa intercepta a Peso Luno 7, segue até Formosa, após a Peruísque 1-0, após a Fome Rota. Controle Salvador 120, decimal 8, responder 5467. Delta Papapó, autorizado Brasília, 2360, saída Arbor, Elefa, com 2017, Formosa, Brasília, 1208 ao controle, 5467, Papapó. Correto. Delta Papapó, correto, acione a critério, chame pronto para o Efetou um pushback ou tem condição de sair sem o push? Não, está tudo meio próprio. Gente, chama e pronto. Bora, iniciar o deslocamento de táxi. Meia 200, Civil Via Alfa, Juliette. Vamos chamar 3. Alfa, Juliette, para espera, para aproximação da cabeceira auxiliar. A mil pés, não interfere com essa pessoa. Gente, tem livre pouso, meia 255. Para o pushback saneamento Gol no 556. Frisado Gol no 556, pushback saneamento Tex. Chama Tex. Luz, Lexia, prossiga. A 1 mil pés para Valença autorizada. Decola da pista 17, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé. Controle Salvador 120-8. Acione 0146. Serra Oceliente, chamou? Papa Romeu, 9 graus para o Uísque, visual ao contrato, pousão 90, interceptor final, curta final. Gente, 9 graus para o Uísque, livre pouso no 7 ventos, 110 com 9. Livre pouso, 9 graus para o Uísque. Confirma o pátio? Pátio da bata para 9 graus para o Uísque. Gente. Foi na proa de Ponce para interceptar a chegada com o ajuste em Salvador 10 no... Gente, intenções de cancelar e pousar 97. Gente, mas prossegue para o final da 17, gira a base para 10, é isso? Afirmativo, senhor. Gente, condições já para a rotatória da presente? Afirmativo, no real desvio. Gente, terça para 4.010 o ajuste 10 no 3. Azul 4207, chama o centro Recife em 133.25, alterno 133.95. 3325, 3395, 4395. Salva Campo Serra, hotel Yankee, estabilizado. Salva localizador, Campo Vista, Yankee. Yankee, complete aproximação, chama torre no 895. 295, Yankee. Pronto, cópia? Pronto, na cópia, 3895. Puxa, na 6200, aguarde a saída do Avianca, após o portão 3 aqui. Bombeiro, 6200. Deixa eu ver copiado que o portão é o 3. Ou 1-3, confirma? Não, 303. Perdão, se não entendi o cotejamento, após o Boeing da Gol tem condições de ir para o 3? Ok, gente, grato. Para o táxi, 1556, tem 127 a bordo, 3 horas e 20, alternando o Gol ainda no ponto de espera 1895, 1003 no ajuste, bom voo. Nova Xanar 6255. Nova Xanar 6255, siga via Alfa, repartindo táxi Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Luiz Jair, repete, prossiga. Camete é livre, sonar, qual o táxi? Confirme? Afirmo, como número 2 na Papá Rebote. Ali, mantenho no 7. Pulo direto até manter a posição, te considero. Na pista, é isso? Tô gostando, chega. Afirmo, a gente considera a instrução, tem uma aeronave livre. Pode ingressar na pista, a aeronave estava livrando a pista, a gente considera a instrução, ok? Pode ingressar e alinhar e manter a cabeceira no site. Leva Oscar Whisky, solo 44, livrando para a Vasta no ponto de frequência. Salvador, boa tarde, vou no 556, a pontilheira pronta. Vou no 556, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, 556. Vou passar 9, 655. Juliette pro 9. 338, 95, pronto, cópia. Pronto, cópia, 338, 3895, autorizado para Guarulhos, nível 340. Decolagem da pista 1 no 0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, interceptar uniforme Zulu no 0, segue até Piraí, Papa Alfa, Índia, após, conforme rota, controle Salvador 120, decimal 8, transponda 55 no 4. Autorizado 340 para Guarulhos, pessoal da 110, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Motiva. Aí eu preciso do 10, após Piraí. 208 é o controle, 55 no 4, no transponder, tá? 3895. Correto, após Piraí, segue conforme rota. DCT um base, uniforme Zulu 44, assim conforme. Assim conforme um base, 44 para valer. Tá? 3895, pronto, chega a transição. Qual o portão? Tá no 02. Gente, prezado o pushback, essa não é chave, tá com 3895. Prezado com ataque, tá? 3895. Da Índia, Eco Quebec. Aguarde um minuto, por gentileza. Claro, bom dia. Afirma. Claro, Serra Trajan, que segue via aquilo, pode 3 atento ao sinalizador. Pede a colagem no site, vento no 20 graus, 099. Bom, no 556, decolado 47, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom voo. E do Quebec Serra, ali mantém no 17. Zulu, Juliette Serra, decolado 47, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, Zulu, Juliette Serra. 1556. Radar contact on departure, climb to flight level 360 via dial departure. Via dial climb to 360, go 1556. É a cabeceira, alinha e mantém. Controle, muito bom dia, de papapapá, Zulu, Juliette Serra. Papapapá, Zulu, Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés no corredor axé, reposte no farol da barra. Agora farol, Zulu, Juliette Serra. Quebec, tá na escuta? Hotel Romeo Golf, calção levantada. Poderia confirmar novamente a intenção do voo? A intenção da colada presente de cruzamento do campo ou direto paralela do sudoeste? Céu Romeo Golf, qual foi o último transponder alocado? Ok, permanece 0132 no transponder, torre opera na frequência 1895, controle 1208. Rola mil pés autorizado sobre voo conforme solicitado. Hotel Romeo Golf, chame pronto para decolagem na frequência 1895, ajuste 1012 agora. Romeo Golf, livre acionamento, reporta para decolagem. Livre decolagem, piso 17, vento 110 graus, 119. Autorizado, chame táxi, piso 790. Chamarei para o táxi, voo 790. Decolado 5-1, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Serra, graças. Controle de Quilo, Quebec Serra, bom dia. Prossiga, Quilo, Quebec Serra. Colou da 97, tu vai na direita para o navio pede para a Morro de São Paulo. Papatango, Kilo, Quebec, Serra, mantenha-se em condições visuais, corredor Shell no mil pés, reporte no farol da barra. Kilo, Quebec, Serra, no farol da barra. Controle, o Jalo Thelma atingiu 4000 para continuar a descida. Informação sobremodulada, confirma aeronave, chama controle. É o Papatango, Victor Hotel, mantendo 4000 para continuar a descida, a prova da rotatória. Confirma e modifica da presente, o Victor Charlie Hotel. Afirmativo. Papatango, Victor Charlie Hotel, plano IFR cancelado 1452, desça para 1500 pés, ajuste 1012, reporte visual com rotatório. Vai montar visual com rotatório, descendo para 1500 pés, mesmo no ajuste, calotão. Decolagem da 1-0, só um minuto para costa. Alô, bom dia, Gordo 79. Gordo 79, bom dia, número 3 para cópia, aguarda. Obrigado, guardião. 790. Para o táxi, o TAR 3895, com meia dúzia, quarto a bordo, 3 horas e 35, alterna, galeão. Firme, 1-0. 05, 12. e a terra. Seguinte, tem a frequência livre, subo para 2.500 pés, chama regra. Teve índia até o ponto de espera da pista no 0, o ponto de espera do 118 desse ano, 5 ajuste no 0, no 2. No 0 da 2, ponto de espera da 10, 295 a torre para 395. Certo, ângulo delta, prossiga. Confirme. Acionamento a critério, o certo ângulo delta. Para o taxi, bora 790, 105 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando em São Pessoa. Livre táxi até o ponto de espera da pista no 0, parte 1, Índia. Ponto de espera torre 118, décimo 5, ajuste no 0, 12. Parte 1, Índia, ponto de espera 7895, 10, 12, é o ajuste, bora 790, obrigado. Bye bye. Nossa, esse táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo em 1211. Controle de Salvador, voo 962, bom dia. Voo 962, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível 050, ajuste no 012. 050, 012, velocidade vai direto 4. Vento 1-10 graus, 1-0 nós, altímetro 1012 no aeródromo. Só 5 quilos que é Quebec Serra. Só 5 quilos que é Quebec Serra. Só 3 horas e 40 minutos. Papatango Vitor Charlie Hotel, chame agora a torre na frequência 1-8, decimal 95. 295, Salatão. Go 1556, contact Recife, 133.25, backup 133.95. Já 17, ele conta em mar, reporta visual com tráfego. Ok, vai reportar visual. Hotel Romeo Golf já fora do solo, visual com 17. Hotel Romeo Golf, ciente autorizado o cruzamento do aeródromo na final da 1-0. Mantenha para o litoral sul, reposta livrando a final da 1-0. Autorizado o cruzamento, reposta livrando a final da 1-0, Hotel Romeo Golf. Torre Salvador, boa tarde, agora no 790, pode esperar 1-0. Tá 3895, decolador 55, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. 1790 ali, mantenha no 0. Ali, mantém na 1-0, agora 790. Hotel Romeo Golf só confirmando decolada 55. Ok, decolada 55, Hotel Romeo Golf. Vitor, Charlie Hotel reporta na final de 3 milhas na 1-7. Tráfego já superado. Ok, vai reportar na final de 3 milhas. A intenção do Charlie Hotel, senhorita, é o pouso na 1-0, se possível. Gente, Vitor Tchone Hotel, reportando a final da 1-7. Ok. Com 1790, livre decolagem, 1-0, vento 1-0 graus, 1-9. Está iniciando, decolagem 1-0, 1-7-9-0. Solo é o 1-7-9. Prossiga. Felicito o acionamento por conta e risco. Autorizado o acionamento, aguardando cópia. Obrigado. Obrigado, até o parque 3, Iliette Bravo Delta. O Golf já livrou o estão 1-0, está comprovado para o Itapuã. Gente, até o meu Golf comprou do litoral sul, aguarda transferência. Aguarda transferência até o meu Golf. Vitor Charlie Hotel, reporta ingressando na perna do vento da 1-0. Da presente, já tem como aprovar a final da 1-0? Afirmativo, já na perna base da 1-0, trem baixado e travado. Gente, Vitor Charlie Hotel, reporta na final. Reportar. Bom, no site 90, decolado 58, chama controle 120, decimal 8. Onda 208, agora 790. Delta Papapó, ponto de espera 1-0. Mantenha a posição e aguarde. Disposição, Papapó. Hotel Romeo Golf, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Chama controle, Hotel Romeo Golf. Controle Salvador, boa tarde, ao voo no 790, decola Puka. Voo no 790, contato radar na decolagem, suba via saída Puka para o nível de voo 370. Via saída Puka para o 370, ao voo no 790. Pouso 90, vento 1, 90 graus, 90 nós. Cliente, Alabel. Meu hotel Romeo Golf, mantenha se em condições iguais, 500 pés na linha do litoral. Reporte no local de sobrevoo. Ok, vai manter 500 pés na linha do litoral, sobrevoo é no Imbuí paralela. Hotel Romeo Golf. Tango Delta confirma PLB. Sim, confirmando a transição de inferno. Sim, para táxi, chame a torre agora em 118, decimal 95, ajuste no 012, Serra Tango Delta. Pode coordenação, então 3895. Gente, obrigado, tanto coordenação. Controle, gol no 790. Siga gol no 790. Alívio restrições de velocidade para a gente. Ativo, sem restrições de velocidade, gol no 790. Sim, chegou no 790. Via rota do plano, nível 090, decolagem da pista no 0, curva à esquerda, saída Lotar. Aciona no transponder 5475, controle 120, decimal 8. Somente transponder. Essa Juliette Bravo Delta reporta para o funcionamento. Papa, Charlie, Sierra, Romeo, prossiga. 279 para Galeão, autorizado via rota do plano Golf 677, já prossegue conforme. Nível 180, decolagem na pista no 0, curva à direita, da El, transição coral. Aciona no transponder 5510, controle 120, decimal 8. Via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo em 121, decimal 1. Dona. Plano 962. Autorizado Duna, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado, ajuste 1-0-1-2. Você, direto Duna, reportagem estabilizada no engenheiro X-Ray, descendo para 2.000, vidro, ligou no 9.000. Até Romeo Golf, já no local, sobre o Romeo Golf. Gente, até Romeo Golf.